Só fazer um teste aqui, só pra eu ver se eu consigo gerar o feed, esse trem assim, blá blá blá blá blá.